sobre, falar sobre. Não me ensines os caminhos, quero rasgá-los no meu peito. Quando aprendemos sozinhos, parece que há mais direito a ter então. Abraçar-te no colo sem saber como se faz a um amor que se perdera. Assim andarás comigo quando de ti não souberes. E não te ensino os caminhos de um sentimento sem fundo, e sou como um saltimbanco louco que por quase, quase nada se entrega ao mundo. Tenho a alma devastada de um sentimento. E sou como um saltimbanco louco que por quase, quase nada se entrega. Olha para mim, diz-me quem tu és. Olha bem para mim e diz-me quem tu vês. Em mim acendes o desejo que deixei para lá do mar. Só eu te posso ajudar, só eu te posso.

Amèlia Gaifó, tamanto poeta, rosa de cafè. Amèlia Gaiata, do bairro da Lata, do cais do Sodré. Tens o nome de navio, teu corpo é um rio onde se decora. Olhos doces, quem diria que o amor nascia onde a Amélia mora. Cabelos cor de viúva, cabelos de chuva, sapatos de tiras. E pois quantas vezes não queres e não amas os homens que dormem, os homens que dormem contigo na cama. Amélia dos olhos doces, mas sei dos teus olhos acesos na noite, sinais de bem despertar. Sei dos teus braços abertos a todos que morrem devagar. Sei, meu amor inventado, que um dia teu corpo pode acender uma fogueira de sol e de fúria que nos verá nascer. Irei beber em ti o vinho que pisei, o sangue, uma espada de raiva e uma lança de mágoa. Dei do meu sonho uma corda de insónias, cravei meus braços com setas. Descobri rosas, alarguei cidades e construí poetas. E nunca te encontrei na estrada do que fiz, amor que não logrei, mas quis. Sei, meu amor inventado, que um dia teu corpo há de acender uma fogueira de sol e de fúria que nos verá nascer. Então nem choros, nem medos, nem lutos, nem gritos, nem pedras, nem facas, nem fogos, nem secas, nem feras, nem ferros, nem farcas, nem farsas, nem forcas, nem cardos, nem dardos, nem guerras, nem gritos, nem pedras, nem facas, nem fomes, nem secas, nem feras, nem ferros, nem farpas, nem farsas, nem forcas, nem cardos, nem dardos, nem mal. amor que nunca vi. Mas sei, sei, sei, sei que nem gritos, nem pedras, nem facas, nem fomes, nem secas, nem feras, nem ferros, nem farpas, nem farsas, nem forcas, nem cardos, nem dados, nem mal. Este é o Canal 2. Tarde vai, se alguém acorda e vê tua cama vazia, não mais poderás vir da noite a sorrir, tentar esquecer o dia, fazer-me acreditar com um beijo nos cabelos. Dedos entre os meus, pensando em ter um filho, discutindo um Deus, discutindo um Deus. Já se faz tarde, vai, enquanto tudo dorme, entrarás devagar, os sapatos na mão, rezando ao silêncio, os olhos bem no chão. E quando de manhã tua mãe te olhar dizendo: pareces tão cansada, dirás: não dormi bem, passei a noite inteira a sonhar acordada, a sonhar acordada. Pareces tão cansada, dirás: não dormi bem, passei a noite inteira a sonhar acordada, a sonhar acordada. Canimambo. Como o negro diz: obrigado. muchas gracias, merci bien, tout de carimango, danke schön, grazie tanta, many thanks, tout de carimango. Carimambo, danke schön, grazie tanto, many thanks, tu de carimambo. Carimambo. Mais linda fosse ainda a expressão da vida. Canimambo, não diria como eu queria o que és para mim. Não sei bem porque sei que vem de ti, não sei quê, e que ao ver-te sou credor de dizer-te canimambo amor. Obrigado, muchas gracias, merci bien, de carimango, danke schön, grazie tanta, many thanks, tu de carimango. Obrigado, muchas gracias, merci bien, tu de carimango, danke schön. Canimambo, tu de canimambo, tu de canimambo, canimambo. Este é o canal 2 da Rádio Antena Web. A princípio é simples, anda sozinho, passa-se nas ruas bem devagarinho, está-se bem no silêncio e no burburinho, bebe-se as certezas num copo de vinho, e vem-nos à memória uma frase batida, hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Passo, faz-se vagabundo, dá-se a volta ao medo e dá-se a volta ao mundo. Diz-se do passado que está moribundo, bebe-se o alento num copo sem fundo, e vem-nos à memória uma frase batida, hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. E é então que amigos nos oferecem leito, entra-se cansado e sai-se refeito, luta-se por tudo que se leva a peito, bebe-se e come-se, alguém nos diz bom proveito, e vem-nos à memória uma frase batida, hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Oh,

Quando as ideias mais belas vierem, como entre sombras pássaros de luz, me repetes cinco letras que disseram: Jesus, Jesus. Me repetes cinco letras que disseram: comprar contato. Eu dou caminho depois. Não cresci pra cidade, porque eu morro de saudade. Música dos caracóis. Não quero ir para a cidade, porque eu morro de saudade. Música dos caracóis. Yeah.